Eu sou a paz, sem dor, o amor, o homem que morreu na cruz e voltará ao Redentor. Que ainda tem o propósito de tirar a inveja, a dor, colocar o amor em vez do ódio. Que no futuro, meu irmão, a guerra, a destruição será a ilusão daqueles que têm perdão. Pois os que acham que é melhor serão os pior, pois todos voltarão ao pó. Eu sou a criança com fome na terra de homens que nem vale o prato que come. Veneno psicológico, viciado que morre, um cérebro em choque. Um homicida ladrão no fundão da detenção, sem paz, sem compaixão. Eu sou o rap doidão, sou a voz do povão. Sou da favela, sente o choque tal, sou terror. Sou o que sou, o cérebro em ação. Sou denúncia em forma de canção, oral de expressão. Eu sou mais um irmão. Tô no corre nesse mundo cão. Alegria da periferia, eu sou mais um dos loucos, meu irmão. Loucos, são poucos. Um pecador e no meu coração tá Jesus, o meu espelho então. Vai vendo, sou o que sou, doidão, puro veneno. O rap, o black do clique-clack. Mais um maluco na febre, sem estudo, sem futuro. Pros putos de cap. Que na calada, doidão, na maldade, na blaze, estão transformando em caixão a vida de mais um irmão. Sem paixão, sem compaixão, sem amor. No coração, sem Deus, só o diabo por trás, doidão. Sou o palhaço que sofre por causa de locks que do governo toma posse. Querem nos manipular, humilhar, nos matar, jogar pra outro lugar. E ainda arrumam a guerra, tristezas e trevas pros que já sofrem na terra. Mas se Deus é por nós, ouçam minha voz, pois juntos seguiremos forte. Porque eu sou, sou o que sou, o cérebro em ação. Sou denúncia em forma de canção, oral de expressão. Eu sou mais um irmão. Tô no corre nesse mundo cão. Alegria da periferia, eu sou mais um dos loucos, meu irmão. Loucos, são poucos. Um pecador e no meu coração tá Jesus, o meu espelho então. Eu creio que a felicidade dos justos é o castigo dos ímpios. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, Senhor, deita-me em pastos verdes. Guia-me mansamente como águas tranquilas, para que eu possa fazer a sede de paz no coração do ser humano. Ouça o clamor de um sofredor, é o que eu lhe peço, Senhor. Amém. Só peço a Deus que não seja treta na rua, da viatura, da sepultura. A noite escura, pedra loucura, o baque da agulha. Só peço a Deus que não seja o ladrão, muita treta, invadida a mansão, estourando a burguesa. A prisão, muita treta, criança, mendiga, tristeza, pobreza. Só peço a Deus que não seja pura maldade, os da piolhagem, os da pilantragem. Os curta-metragem, o que o Gamber fez, ação de covarde. Me mantenha a mente sã, meu Jesus, pra eu vencer no dia de amanhã. O que tiver que ser, será. Não vou mudar, me acomodar, nem parar de pensar por quê. Sou o que sou, o cérebro em ação. Sou denúncia em forma de canção, oral de expressão. Eu sou mais um irmão. Tô no corre nesse mundo cão. Alegria da periferia, eu sou mais um dos loucos, meu irmão. Pecador e no meu coração tá Jesus, o meu espelho então. Sou o que sou, o cérebro em ação. Sou denúncia em forma de canção, oral de expressão. Eu sou mais um irmão. Tô no corre nesse mundo cão. Alegria da periferia.